Montreal, 00 request taxi. 020, could you confirm passengers on board? Stand by. Portugal 020, person on board 203, Portugal 020. Portugal 020, clear the taxi via April 1, taxiway India, report holding point runway 10. Clear taxi April 1, India, holding point runway 10, call you on holding point of Portugal 020. Hoje, boa noite. Acena identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050, o ajuste na 05. Portugal 020, clear to line up and take off runway 10, wind 190 degrees, 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, Portugal 020. Portugal 020 airborne at 05, contact control frequency 119.35. 119.35, call 020, good night, we have. E passe muito boa noite, é Portugal 020, próximo 1800. Air Portugal 020, boa noite, radar contact on departure, climb maintain flight level 370, Momo departure. Momo departure, climb maintain flight level 370, Portugal 020. 020, fly cockpit position, after cockpit fly Zebit. Cockpit after cockpit Gebit, Portugal 020. Country 152, desse mantenha 2000 pés via chegada a Mari, o ajuste no 015, reporta estabilizado na ILS que se rei da pista no 0. Via Mari, nós temos o pé, reporta estabilizado. Country 020, climb and maintain, climb until flight level 350. Climb and maintain 350, Portugal 020. Noite Gol no 643, acione a identificação, descida está autorizada até o 050, chegada bom. Entra 3152, completa agora com a torre 118.6, bom pouso. 118.6, boa, 118.6. Salvador, está 3152, estabilizado, TLS da 10. Então, 3152, tem que ser autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus, 06 noite. Autorizado na 10331152. Call 020, call now, receive send on frequency 125.45, if unable 12685, bye bye. 125.45, if unable 125.45, bye bye. Zona 52, no solo Juno 7, mantenha, me escuta, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, essa escuta, tá 3, Zona 3. Gol no 643, a descida está autorizada até 2 mil pés, ajuste 190-15. Está livre LS, repórter estabilizado. Pelo pés, 190-15, repórter estabilizado. Gol no 643. Web 5716 Squawk Island, find direct to tuna position, detent level 050. Direct to tuna, 226, aciona edificação, desce ao nível 060, direto e TAP. Boa, 1805, aciona edificação, desce ao 070 da presente TAP. TAP, destino 070, 1805 da presente. Web 5716 down to 3000 feet, KNH 1015. Down 3000 feet, 1015. That's correct. Boa noite, 1704, acione edificação, continue a descida até o 080 na chegada Mari. Vai ser cortado para o seguinte, bom, 704. Positivo, desce ao 080, 080, chegada Mari. Vai ser na Mari, bom, 704. Oscar Hotel Kilo, aciona identificação, desce ao nível 090, chegada a MAN. Ei, chegada a MAN. Tá estabilizado, né, Frei? Gol no 643. Gol no 643, agora torre, 118.6, bom pouso. 118.6, boa noite, amigo, até a próxima. Positivo, após o desvio, está autorizada a proa de Amã, Oscar Hotel Kilo, só confirme. O senhor está transportando enfermo? Salvador. Boa noite, Gol 1643, estabilidade no X-ray, baixou e travado. Gol 1643, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus 03 nós. Livre pouso, pista 10, Gol 1643. Cada. Fazendo 270. Gente. Gente, está 3226, descendo autorizada até 4 mil pés. Ajuste no zero no